se apaixonar. Só prazer, o dom de te tocar. O meu corpo me deixa confuso quando seu olhar com o meu se cruza. E do nada um simples gesto nasce, dentro em volta tudo, tudo muda. Coisas lindas e discretas que só em amar pode ler num sorriso. E com o vento, minha blusa que você adora, e é um pano sem nenhum valor. O jornal que você guarda ao ler, se tanta coisa lendo nosso amor. E o mundo gira em nós, e tão longe e perto gira, gira. E sempre que o mal gira pro bem, alguém encontrará alguém. São as coisas com que se constrói o mundo, esse mundo onde escolhemos abrigar o nosso amor. Em meio a tantas coisas, coisas certas e erradas, e assim o mundo gira, leva tudo embora. E é assim que gira o mundo. Portal do Arrocha. Passa um livro que eu leio hoje, que você um dia também leu. Um sapato antigo que eu tinha, que combina tanto com o seu. Coisas que a gente nem pensa que são tão imensas, são parte de nós. Fotos e bilhetes quando estamos sós, juntos numa mesma voz. Essas coisas são a vida que vivemos, mas que nunca percebemos, por estarmos sempre presos ao que o passado era. Coisas que pensando agora, que escrevem nossa história. E por tudo que foi e ficou, o tempo que passou, esse mundo onde escolhemos abrigar o nosso amor. Se a gente pensa, nossa grande obra são as coisas, que assim o mundo gira com as estações. E é assim que vai girar, e gira, gira, gira, gira.